Uma nova quinta-feira e cá estamos com mais um Caso Fazem, Caso Tocam, de que, enfim, alvitramos a hipótese de que as pessoas estejam à espera do nosso programa. E, enfim, era bom que assim seja. Combinamos que, mantendo aqui a regularidade dos últimos 3 anos, já quase 4, ter sempre convosco uma banda por semana para falarmos dos novos trabalhos e, em alguns casos, álbuns de estreia. Não é o caso esta semana, é um caso, de facto, do quarto trabalho. O quarto trabalho de uma banda supostamente conhecida já, Tambor, mas que tem músicos, e dizíamos até na nossa página na internet, como poderão reparar, relevante este destaque, músicos que já têm uma longa história e alguns acompanham aqui a história da Rádio Boa Nova, que começou em 86, e dizemos isto aqui esta semana porque acabámos de comemorar os nossos 24 anos de emissão. E na altura, e a saber se recordam também alguns, tínhamos o programa Sons da Pátria, de onde passaram os Exigentes e também passavam o Ritual Tejo, o Lava Alize. E é um pouco a mistura de pessoas que têm essas influências, e pessoas mais recentes, e influências também de TV, etc., que fazem parte dos Tambor. Mas isso deixamos para que sejam os próprios a falar sobre isso. Razão pela qual convidámos e temos connosco, embora ao telefone a distância isso obriga, a vocalista dos Tambor, que tem uma excelente voz, e é por aí que começamos. Antes de mais, saudá-la, bem-vinda aqui à Boa Nova, a Alexandra. Vamos trabalhar para o Alex, enfim, que é assim que os amigos a tratam, e vamos fazer-nos amigos de si, portanto, por hoje. Alex, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, muito obrigada. É naturalmente um prazer tê-la aqui. E, enfim, uma pessoa que não é assim tão distante da nossa zona quanto isso, é da Beira Baixa. Sou da Beira Baixa, da Covilhã. É onde chegamos também, via emissão, a parte do concelho da Covilhã. Não chegamos melhor porque temos a serra pelo meio, mas chegamos via internet, naturalmente, para quem nos quer ouvir. Então como é que uma pessoa da Covilhã se junta a esta tropa que já anda na música há uns anos, nomeadamente talvez o mais conhecido de todos, o Fernando Martins, não é? Que conhecem mais da TV, por via dos programas a que ele teve ligado, onde foi júri, teve ligado muitos anos ao Ritual Tejo. Sim. Como é que uma pessoa da Covilhã chega a Lisboa e se junta aos Tambor? Foi exatamente através dos programas de televisão que eu chego aos Tambor. Na altura havia uns concursos, não sei se recordam, que era o Cantigas da Rua, e depois ainda fui ao Chuva de Estrelas, e é aí exatamente que eu conheço o Fernando Martins, e a partir daí começamos a fazer este trabalho de Tambor. Nem sombra, nem sol, nem água me podem parar. Vou caminhar sobre as águas do mar. As portas por ti fechadas vão abaixo de Nova. Há quem diga adeus assim, sem querer. Há quem diga adeus só por dizer. Há quem diga adeus para não voltar atrás no tempo. Dizer sem parar um mundo de emoções. Vou caminhar sobre as águas do mar. Nem muros me fazem frente, nem sonhos de amar. Sim, sem são em 99, pelo menos a nível de discos, né? Enfim, isto terá sido antes, né? Começámos com o Cortina de Fumo, sim, o Jamais Descer e o Rádio já em 2004. E há aqui este interregno de quase 6 anos. O que é que motivou esta paragem? Nós, para além de termos tido muito trabalho em televisão, que foi realmente essa também uma das razões, também achámos que devíamos parar um bocado para perceber exatamente para que lado é que o tambor iria a partir de 2004, mais ou menos, que foi quando terminámos o último trabalho. E foi uma descoberta, foi o parar, foi o respirar um bocadinho, ouvir músicas, perceber se éramos mais eletrónicos, estávamos mais na pop, estávamos mais no rock, e decidimos no ano passado voltar novamente às leads dos discos. E então vamos por aí. Este álbum tem disso tudo, tem parte eletrónica, parte acústica, é enriquecida com instrumentos de câmara. Sim. Em que ficamos? É a fusão dos dois? A fusão dos dois. Uhum. Tambor é realmente a fusão dos dois. Nós temos os instrumentos de câmara, usamos mais os instrumentos de câmara para fazer versões de canções que nós já temos noutros álbuns, como é A Espuma dos Dias, que foi o primeiro single de Tambor, foi o Até Lá Chegar, o 200 Anos. E depois nós não podemos negar que temos uma componente eletrónica muito forte. O Fernando sempre tocou teclas e sempre teve esta sempre quis pesquisar mais sons, mais sonoridades, e decidimos que o tambor teria que ser verdadeiramente a fusão dos dois. Ai, ai, a voz do mar não me vai fazer sorrir. Ai, ai, não vou chorar neste barco a partir. Ai, ai, levo em mim uma cruz. Levo em mim uma cruz. Sinto por ti o fervor que me irá fazer voltar. Marcho ao som de um tambor que não me deixa atrasar. Levo no peito o amor e um beijo ao chegar. Tiro do coração esta saudade do teu abraçar. E sigo esta canção até ao fim do mar. Ah, o passo vou marcar mas o tempo não vai parar. Marcho ao som de um tambor atrasar. Sinto por ti o fervor que me irá fazer voltar. Marcho ao som de um tambor que não me deixa atrasar. Levo no peito o amor e um beijo ao chegar. Thank you. porque a sua voz aqui está com mestria, antes de mais, dá-lhes parabéns por isso. Muito obrigada. E os tambores vivem muito a sua voz, ou seja, não só a característica do estilo musical, que o tambor já se identifica, mas, acima de tudo, a questão da sua voz, é fácil identificar os tambores por aí. Tem essa noção? Eu acho que fui tendo ao longo do tempo que realmente é diferente, consegue-se perceber que há ali uma diferença, talvez o timbre, não sei, porque há uma mistura muito grande, tentamos pelo menos fazer com que a voz faça parte de tudo o resto, de toda a música, e penso que há um bom casamento, digamos assim, entre as duas partes. E aí, então, o single, no Cada Dia Que Passa, é bem sintomático disto. Tiveram alguma noção que este seria o tema para anunciar este quadro? Sim, nós sabe, com certeza que já lhe devem ter dito, as bandas têm sempre uma certa dificuldade em perceber qual será o single, não é? Normalmente pedem alguém de fora, não é? Sim, nós também pedimos a amigos e a pessoas que não eram amigos, neste caso, mas pessoas que também gostam de ouvir música, para nos dar a opinião. E esta foi realmente a música que teve mais adesão. Aqui na terra sem altar. era mostrar este single, enfim, pomos entre aspas sempre o termo single, porque perdeu-se um bocado. Sim. A ideia do single, não é? A venda no single. Mas para ilustrar isso, tem aqui um excelente, e não podemos designá-lo de outra maneira, videoclipe. Videoclipe, teledisco, enfim, temos a mania destes termos, o teledisco, não é? Sim, sim. Era isto mesmo que queriam, porque efetivamente está muito bem conseguido, muito bem trabalhado. Fala-nos da maneira como ele foi concebido, né? E a pessoa que escolheram para isso, e como é que conseguiram transmitir uma imagem que é simultaneamente adotada também na capa do disco. Estes motivos florais, quase, não é? Nós tivemos muita sorte com a pessoa que fez o vídeo, que também é um amigo nosso já há algum tempo, que é o Helder Mendes. Uhum. E a empresa é a Neon. E ele ouviu a música e mostrámos-lhe a capa do disco e foi muito rápida, o conceito do vídeo foi todo muito rápido. Nós sabíamos o que iria acontecer, mais ou menos, não é? Mas ele tinha tudo estudado na cabeça dele. E correu muito bem, foi um vídeo que nem sequer demorou muito tempo a gravar e tivemos um resultado muito, muito positivo. Estamos muito orgulhosos todos do vídeo. É uma maneira excelente de mostrar uma banda, não é? Agora, é assim, eu costumo repetir aqui esta pergunta, porque tenho essa noção. Não é frustrante para uma banda, por acaso, o Tambor, de que depois em canal aberto, e quando digo canal aberto, faz aqui dos quatro canais que chega a casa de todas as pessoas, praticamente não passa? Pois, isso, nós temos muita pena. Nós tentamos e existe, penso eu, que foi existirá um programa que passa vídeos, que é o Top Mais. Que por acaso vamos também fazer promoção no programa deles, mas é um bocadinho frustrante, é sem dúvida. Acho que as bandas portuguesas precisavam de um bocadinho mais. Só tenho esta hora e passa a correr. Sei que vais embora, sei que vou perder, mas mesmo a tua frente só quero ser capaz. Fosse eu diferente, fosse eu audaz. Ai, não sei não se queres voltar. Tento ouvir o verbo amar. Ai, não sei não, não pode ser. Quem foi que disse e só a mim me disse que não te posso ter? A tua falta faz o sino. Fall. temos, enfim, a porta da internet. O vosso vídeo está nesta semana em destaque aqui na Boa Nova, em pequenino, mas é só ampliá-lo, é fácil, até carregar e ele amplia. Temos a internet. A internet tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Uma delas é a disseminação dos álbuns sem que os autores sejam ressarcidos daquilo que lhes daria direito, que é o pagamento do seu trabalho, mas por sua vez também permite chegar a outros sítios que provavelmente não chegariam, porque as rádios têm as playlists que, enfim, estão enclausuradas naquilo que alguém diz que é bom, não é? Sim. E que, infelizmente, às vezes é uma rede para onde muito projeto válido não passa. Pois, isso é pena, porque realmente as bandas portuguesas precisam das rádios. Precisam mesmo, é o veículo maior para a passagem da nossa música. Como é óbvio, a internet hoje em dia é uma ferramenta de trabalho e é uma forma das bandas promoverem, mas é como diz, nem toda a gente também tem acesso e não sabe bem como pesquisar na internet, não é? Mas pensamos que também é uma boa forma de promoção. Aliás, nós através, eu não sei se posso dizer isto, mas através do Facebook, tivemos esta remistura que existe no álbum do Alex FX. Foi feita porque nós pusemos a nossa música, colocámos a nossa música no Facebook, na nossa página, e ele ouviu e gostou tanto que quis fazer uma remistura, o que eu acho muito interessante, porque apesar do Alex FX já conhecer o Fernando há uns anos, se calhar se não fosse por intermédio do Facebook, não chegaríamos até ele. Portanto, é interessante também esta... Como é que eu ia te explicar? Esta democratização das coisas, não é? Sim. Agora, o reverso da medalha está aí, esse, infelizmente, é a venda dos discos, não é? É. Isso, toda a gente diz que ninguém está a vender discos, e é uma realidade. No entanto, há sempre a necessidade de ter, como diziam aqui os vozes da rádio, um cartão de visita para mostrar onde chega. Sim, é isso mesmo. Os discos são um cartão de visita, exatamente. Exatamente, tem muita razão. Visita é essa de que está a acabar de aterrar, digamos assim, regressou ontem de França. De França, sim. Então, conta-nos essa experiência, aproveitando. Fomos ver um espetáculo a Bercy, ao estádio de Bercy, do Peter Gabriel, deste novo disco, que é o Scratch My Back, que é feito com uma orquestra em que ele faz versões de músicas de outros artistas. Tem, por exemplo, uma versão muito, muito, muito boa do Heroes, do David Bowie. Uhum. E foi uma experiência única. Eu, para ser muito franca, parecia-me que era a primeira vez na vida que estava a ouvir música. Ai, que inveja. foi super interessante. Ele convidou a orquestra da Rádio 1 para o acompanhar. E foi fabuloso. O som era muito bom e o concerto foi divinal, confesso-lhe. Mas quem me mandou me perguntar, não é? Que era inveja, que eu espero que tenha feito inveja dos meus ouvintes em casa, não é? Aí está um artista da edição. Então vamos aqui antecipar algumas perguntas que tínhamos. Sim. Nós temos três desafios que fazemos sempre aos autores. Sim. E então vamos aqui antecipar esse desafio, porque um prende-se com isto. Sim. Então imagino que vem aqui ao Liberdade Hospital fazer um concerto. De que teríamos, até aliás, muito gosto. Eu gostei. Nós também gostávamos muito, deixe-me dizer. Então fica aqui o desafio para quem possa eventualmente fazer o convite. Então, e podem escolher duas bandas nacionais para trazer. Duas bandas nacionais. Quem é que Alex, neste caso, está aqui a fazer o tambor, escolheria? Escolheria os Clã, porque gosto imenso dos Clã. E escolheria, deixe-me lá ver, talvez o Legendary Tiger Man. Sim. Já foram ambos convidados aqui na Boa Nova. Ótimo. Então, boas escolhas. Então, o Paulo Furtado e a Manuela Azevedo. Então, agora o desafio, e a razão pela qual há pouco lembrei-me disto, a propósito do Peter Gabriel. Imagino que vem aqui uma banda da cena internacional. Sim. E que escolhem os tambores para fazer a primeira parte. Ora, está, de quem é que gostariam de fazer a primeira parte? Eu gosto muito de Goldfrapp, não posso negar. Seriam os Goldfrapp, sem dúvida. Vê a semelhança entre vós e Goldfrapp? Eu penso que todas as bandas têm, de alguma forma, algumas influências, nem que seja, não é cópia, obviamente, claro, nem plágio, claro. Porque isso é muito feio. Mas todos nós somos aquilo que ouvimos. É isso mesmo, e acho que quando se compõe, vai haver sempre algumas influências daquilo que se vai ouvindo ao longo da vida. Não quer dizer que seja a música que se ouve há um ano para cá, não é isso? Ao longo da vida nós vamos ouvindo várias músicas, como, por exemplo, não posso negar, gosto muito dos YouTube, e se calhar também há um bocadinho nas nossas composições. E eu gostava muito que nos dissesse, ah, vocês têm ali algumas semelhanças com Goldfrapp. Desde que sejam semelhanças, tudo bem, porque eu gosto imenso da banda. Mas eu já ouvi, provavelmente eu já ouvi, não é? Sim. Não fui eu que escrevi, mas já ouvi, efetivamente, a semelhança com Goldfrapp. É bom sinal. A razão pela qual lembrei é a partir do momento que disse isso. Agora tenho o terceiro desafio. Imagino que há um tributo a uma banda portuguesa, a um autor português, e que escolhiam os Tambor para fazer essa versão. De quem é que gostariam muito de participar num tributo e que tema é que escolheriam? Portanto, e tem que ser uma banda que ainda esteja... Não necessariamente. Enfim, existe... Já aqui repetiram vários nomes de pessoas já, que, infelizmente, até por razões que estamos a perceber, já estão fora da cena musical. Mas eu, se calhar até é mais fácil. Se calhar até iria dizer o Rui Veloso. Pode ser o Rui Veloso. Pode, porque tem... Também. Sim. Tem composições que eu acho que são muito boas. O último banda que referiu aqui a Rui Veloso, julgo que foi os Monstro Mal, lá de cima de Braga. Eles escolheram, evidentemente. Engraçado, sim. E eles escolheram, se bem me recordo, era o Trolho da Ariosa, isto dito também pela vocalista, e o Buda, portanto, o guitarrista, tinha escolhido A Sombra da Tamareira. Então, no seu caso, que tema que escolheria? Isso agora ele tem tantos. Eu, por acaso, agora houve um tema que eu ouvi que... E agora não me lembro, não me recordo do nome, mas sabe, podia ser até o Jura. Ah, o Jura, Jura, bem, sim. Né? Sim. Aqui há várias versões conhecidas. Já existe, muito, sim. Muito bem, então passou, né, nos três desafios. Ainda faz uma perninha ou uma mãozinha nas teclas também, na percussão. E, no entanto, participa aqui também na construção dos temas, nomeadamente no que diz respeito à letra, né? E a melodia. melodia, sim, nas músicas também, sim. Uma linha de continuidade desde da gênese da música até que ela chega ao disco e depois chega a nós, não é? Sim. Isso é um parte difícil. É muito difícil. Tendo em conta até que, onde, enfim, que o fazem em parceria com o Fernando Martins. Sim, é sempre complicado, porque penso que qualquer compositor nunca está completamente satisfeito com o trabalho, quer sempre mais. E isso é que torna mais complicado, é como alguém dizia, que é quase como ter um filho, porque estamos ali é desde o início, depois vemos crescer e depois temos que finalizar o trabalho, e a parte de finalizar acaba por ser o mais complicado. Mas dá-nos muito gosto e não se dorme e não se faz noitadas e isso tudo, mas depois acaba por ser, é o nosso menino, não é? Acaba por ser o nosso filho. A construção destes temas para este álbum foram diluídas no tempo? Houve uma altura em que vocês vamos sentar e vamos fazer um disco? Foram todos ao mesmo tempo, uhum. Se as músicas. Nós, por exemplo, começámos a trabalhar no Cada Dia Que Passa, fizemos assim uma composição, uma coisa assim ainda muito em maquete, há um ano atrás. Mas depois, quando começámos em 2009, em junho, mais ou menos, foi tudo seguido. Foi tudo seguido, foi assim um embalar assim. Tem a ver com a inspiração? Ou tem com a ver inspiração, com, ou tem a ver também com a vontade. Exatamente, com uma rotina que vocês criaram, vamos trabalhar e fazer isso. Vamos, é. Uhum. É mesmo assim, aliás, muita gente diz que tem que se trabalhar todos os dias para se conseguir fazer alguma coisa. E nesta altura foi mesmo, vamos ter que fazer, não é? Não havia nenhuma obrigação, não é? Claro, claro. Mas agora é desta e já sabemos o que é que queremos. E foi tudo seguido. Enfim, mas tem que se disciplinar, não é? Sim, há uma disciplina, tem que haver uma disciplina. E gravaram isto entre julho e setembro de 2009. Sim. Foram escolhendo a melhor altura para fazer sair o disco ou, enfim, são questões de oportunidade para fazê-lo sair agora em fevereiro, março? Nós acabámos por atrasar um bocadinho a saída do disco porque queríamos perceber exatamente se havia uma boa recepção ao single. E acabou por existir. Uhum. Mas quisemos fazer tudo com alguma calma, quisemos ter o vídeo primeiro para ver como é que as coisas iam andando, porque nós não temos qualquer tipo de pressão, porque a editora é uma editora independente, não existe, tem que sair agora em dezembro porque vai ser o Natal, aquelas políticas, digamos assim, que existem. Estou a falar da Marte Records, não é? De algum modo é simbiose vossa, não é? É, que às vezes a Marte Records. Uhum. E foi por isso. Tenho um beijo dentro de mim, tenho um beijo para dar. Não quero ir dormir, saio lá. Tenho medo de perder a força que alucina. Esta canção é a última vez que sentes a minha mão. Posso até dançar este tango, posso até voltar a nascer, afinal. Até de querer perder. falar dos seus companheiros de caminhada, não é? Sim. O Fernando Martins já aqui falámos, enfim, eu já me recordo, enfim, já sou do tempo dos La Valise. La Valise, portanto, sim. Eu conheço uma música só. Portanto, e recordo-me daqui, não eu, mas um, enfim, porque até era bastante mais novo, mas um colega nosso teve aqui um programa que era o Sons da Pátria, aqui na Boa Nova, e passaram os La Valise, provavelmente gravados de cassete para cassete para cá chegarem à Boa Nova. Sim, sim, sim. E, portanto, recordo-me dos exigentes, e portanto, já a questão dos Ritual Tejo, no Rock Rendezvous, e provavelmente há pessoas que estão aqui a acompanhar, a ouvir a nossa conversa e que se recordarão disso tudo. E claro que Tambor vai buscar parte disso, não só o Fernando Martins, também o Quinzé. O Quinzé, sim, portanto, que foi o baterista dos Ritual Tejo. Foi e é o baterista dos Ritual Tejo, uhum. Da mesma forma que o Fernando também. Exatamente. Ainda, teclas, ainda não é? Tem, sim, sim. O Ritual Tejo que lançaram, creio que no ano passado, uma, enfim, quase um best-of, não é? Sim. E falou-se que viria aí alguma coisa de novo. Sim. Então fala então do resto das pessoas que os acompanharam neste 4. No 4 temos também o Miguel Teixeira, que é o nosso viola d'arco e que também toca teclas, uhum. Que vem do 7ª Legião. Exato. E tocou também com os Diva. Depois temos também o Nuno Santos, que entrou este ano para a banda, que toca guitarra, e temos o André Tavares que toca violoncelo, que é interessante porque o André tem uma banda de heavy metal, portanto, que não tem nada a ver com tambor e, no entanto, é um músico excepcional. Uhum. No entanto, quer dizer, não, os músicos do heavy metal são muito bons músicos. Claro, claro. Tudo pessoas que acreditam no projeto e estamos a tentar levar o projeto para a estrada e já são pessoas que têm muitos anos de concertos. Uhum. Muitos anos de estrada, muitos anos de disco, né? E tudo, sim, sim. Músicos adicionais, mas que vai muito pela questão há pouco falámos da música de câmara, não é? Sim, temos o Simon, que neste momento está a tocar com a Marisa, uhum. Que tocou Fagalor na Espuma dos Dias. Uhum. Temos também o Filipe Tavares, que toca violino, e a Mariana Norton, que é uma cantora fantástica, que se calhar conhecem mais até como atriz, e que quis participar connosco e ajudou-nos a fazer umas vozes em duas músicas. Depois temos aqui a produção que é devido com o Fernando Martins. Sim. E isto faz com que vocês estão, enfim, presentes em todas, não é? Em todas. O que é desgastante, mas ao mesmo tempo tem a vantagem de que controlam toda, enfim, fazem aquilo que querem, um bocado isto. Sim, sim, sim, sim, sim. Eu sempre tiveram esta ideia desde o início de que, enfim, querem estar em todas. Sim, porque a música é a nossa vida e... A não ser que viesse o Brian Eno produzir um... Uhum. Pronto, mas isso já era outra história. mas como nós acreditamos que a música é um processo que os artistas têm que estar lá, ou os compositores, pelo menos, têm que defender aquilo que é deles. Portanto, era um bocadinho complicado alguém que não estivesse, por exemplo, na nossa onda, não sei se posso dizer assim, dizendo, ah, eu acho que vocês vão mais para a direita, mais para a esquerda, e quando nós achamos que... Não, não quer dizer que a gente não acha que as pessoas não nos possam dar opinião, muito pelo contrário, porque nós levamos também em consideração. Mas pelo menos sabemos que assumimos que é um trabalho todo nosso, portanto, para o bom e para o mal. Acordar. de repente. Como era fácil estar tão contente, ter na cara um riso que não. Do amor. à venda desde o início deste mês. Portanto, criam expectativas, não? Eu ia dizer que não, mas toda a gente cria sempre algumas expectativas, nem que seja para ver como é que o público vai reagir ao trabalho que nós estamos a apresentar. Claro que nós sabemos que não vamos vender 1 milhão de discos, nem nada disso, mas gostávamos, como é lógico, de vender, nem que fosse porque queria dizer que estamos a chegar à casa das pessoas, às pessoas, ao coração das pessoas. Temos aqui, enfim, o disco à venda e depois um disco que, na parte de design, está muito bem conseguido e, como eu disse há pouco, transparece depois também para o videoclipe. Quem é este trabalho de design e qual é a vossa quarta parte na escolha, depois do trabalho final? Quem fez, nós gostamos muito de confiar nas pessoas com quem trabalhamos. Fizemos isso no videoclipe e já tínhamos trabalhado com a Rita Carmo, que foi quem fotografou o trabalho e quem também fez o design. E demos-lhe liberdade total para ela fazer o que achasse que era simpático. Claro que demos algumas ideias do que gostaríamos. E depois a única coisa que fizemos foi, ela apresentou-nos as maquetes, tudo o que tinha feito, e nós dissemos sim ou não, olha, gostamos mais da fotografia A ou da fotografia B, mas o resto foi tudo feito por ela. A questão de ir buscar temas a álbuns anteriores foi porque entenderam que estava a precisar de uma nova roupagem? Sim, porque nós gostamos, todos os temas que nós temos aqui, que fazem parte dos outros álbuns, foram temas que nos marcaram e que nós sentimos que deviam, que fazem parte da nossa existência. O quarto álbum é um voltarmos às origens, mas fizemos uma nova roupagem, porque achamos que quem comprasse este álbum queria gostar de voltar a ouvir estas canções com outra interpretação, da mesma forma que nós achamos que fazem sentido. Tantos anos a sentir que já tudo se mistura. É a morte a explodir, é o princípio da aventura. São tantos anos a sentir que já tudo se mistura. É a morte a explodir, é o princípio da aventura. Desejos são mentiras, são ensejos, são venturas. São desejos, são vontades, são abrigos, são vaidades. Memórias são demônios, são os tais pequenos sonhos. Tantos anos são 200, não me lembro dos momentos. São tantos anos a sentir que já tudo se mistura. É a morte a explodir, é o princípio da aventura. São tantos anos a sentir que já tudo se mistura. É a morte a explodir, é o princípio da aventura. São desejos, são mentiras, são ensejos, são venturas. São desejos, são vontades, são abrigos, são vaidades. Memórias são demónios, são os tais pequenos sonhos. Tantos anos são 200, não me lembro dos momentos. São tantos anos a sentir que já tudo se mistura. É a morte a explodir, é o princípio da aventura. Aventura. enquanto vamos trabalhar no, na promoção do álbum. Vamos fazer aquele circuito habitual, que é o das FNACs, e depois vamos fazer uma apresentação maiorzinha, que vocês estão convidados, claro. Muito obrigado. Lá mais para o final de abril, princípios de maio. E depois vamos esperar para ver se os concertos que já temos alguns contatos e ver o que é que vai acontecer. Estamos a fazer tudo com muita calma. Claro. Claro. No meio disto há a vossa atividade profissional, que passa pela música, não é? No caso do Fernando Martins. É fácil depois conciliar estes músicos todos, tendo em conta também que têm outras participações, e conseguir agendar a concertos? Nós conseguimos. Conseguimos, porque toda a gente faz um esforço, consegue tirar dali um bocadinho de tempo num dia para depois fazer, conseguir fazer os concertos. Consegue-se. Com eles consegue-se. Deixar o fado sofrer, devagar em dias sim, noutros dias a correr. Parece fácil para mim que tudo faço acontecer, dizer que sim e surpreender. Continuação de, enfim, de outros três já a publicar, com algumas de facto nuances, e foi muito interessante perceber que há versões que quiseram pegar-lhes outra vez. Sim. Não descaracterizou o tambor, mas deu-lhe nova roupagem. Isso acho interessantíssimo. Espero que o facto público também se enche. Muito obrigada, muito obrigada. É desejar boa sorte, e claro, a porta está sempre aberta para vós, e esperando que quando estiver aqui perto de Oliveira, que tenham a oportunidade de estar aqui connosco. Vamos com certeza, mas já queremos agradecer todo o que tem feito por nós. Tem sido muito bom. Muito obrigada. Não é mais que a nossa obrigação, mas quando se faz por devolução, as coisas são mais fáceis. Obrigado por nós. Muito obrigada.